Esta é a ZYJ265, 1360 kHz, 10 mil watts de potência, Rádio Cidade Pato Branco Limitada, estúdios Rua Guarani 829, transmissores da BR-158, Vila Esperança, Pato Branco, Paraná, Brasil. 4h59. Sucesso. A rádio que você gosta de ouvir. 5h54. Eu nasci pra fazer versos, cresci fazendo aventura, já trabalhei no pesado, fui peão de prefeitura. Quando comecei a cantar, tudo mudou de figura, deixei pra trás o passado. É como diz o ditado, nego bom não se mistura, nego bom não se mistura, deixei pra trás o passado. É como diz o ditado, nego bom não se mistura. Tem coisa que não me agrada, mas me falarem de mim, eu respondo bem assim: nego bom não se mistura, nego bom não se mistura. Se elas falarem de mim, eu respondo bem assim: nego bom não se mistura. Pra mulher falo a verdade, podem crer na minha jura. Não gosto de mulher magra, perninha de saracura. Minha mulher é gordinha, eu gosto só de fofura. Gosto muito do retoço, minha vida é um colosso. E nego bom não se mistura, nego bom não se mistura. Gosto muito do retoço, minha vida é um colosso. E nego bom não. Nego bom não se mistura, meu direito eu solicito, eu quero ficar solito. E nego bom não se mistura. No dia que eu morrer, faço festa com fartura. Não quero muita tristeza, nem caixão de tábua dura. Quero bem minhas velas, velório meio às escuras, me enterre num campo aberto, quero soldado por perto. E nego bom não se mistura, nego bom não se mistura, me enterre num campo aberto, quero soldado por perto, nego bom não se mistura. Cidade, a rádio que faz parte da sua vida. Poder ouvir, sintonizar, a emoção está no ar. Essa é a nossa estação. Cidade. ZYJ 265, 1360 kHz, 10 mil watts de potência, Rádio Cidade Pato Branco Limitada, transmitindo música, esporte, notícia e oração. Mais ouvida, Rádio Cidade Pato Branco. Rádio Cidade Pato Branco, a rádio da família. Música. Papado Empreendimentos Imobiliários apresenta a Pato Branco seu novo lançamento, Edifício Reserva Sirrá. Localizado na esquina das ruas Aimoré e Arariboia, próximo à Câmara de Vereadores e Colégio Vicentino, o Reserva Sirrá tem opções de salas comerciais e apartamentos de suíte mais um e suíte mais dois quartos. Com fino acabamento, janelas com vidros duplos termoacústicos, área de lazer na cobertura entregue completamente imobiliada e decorada, além de plantas inteligentes e modernas, o Reserva Sirrá é opção segura de investimento para o seu novo lar. Na Pado Empreendimento, a negociação é sempre facilitada. Aproveite as condições especiais de lançamento e garanta já a sua unidade. Reserva Sirrá. O apartamento dos seus sonhos está aqui. Agende uma visita pelo telefone 46-3225-4856 ou WhatsApp 991-19-5003. Comunidade do bairro Novo Horizonte promove grande churrascada em honra à padroeira Nossa Senhora Aparecida. Será neste dia 12 de outubro. Para comemorar, está sendo preparado um delicioso kit churrasco. Faça sua reserva pelo fone WhatsApp 98804-5308 ou 99933-8650. Não perca! Comemore Nossa Senhora Aparecida com a comunidade do bairro Novo Horizonte neste dia 12 de outubro. Apoio: Gladys Hall Embreagem, Madisul e Chante Bombas Injetoras. Vem aí mais um programa sucesso. A Rádio Cidade apresenta o Terço das Santas Chagas com Padre Reginaldo Manzotti. Oferecimento a Tricolândia e Rede de Farmácias Bela Vita. Jesus, eu confio. A Rádio Cidade apresentou o Terço das Santas Chagas com o Padre Reginaldo Manzotti. Oferecimento a Tricolândia e Rede de Farmácias Bela Vita. Quando precisar de serviços ou peças para embreagem, seja linha leve ou pesada, procure quem há anos oferece qualidade, o melhor preço e o melhor serviço. Gladys Hall Embreagens, Avenida Tupi 6655, no bairro Alvorada. Fones 3223-2895 ou 99921-9999. Gladys Hall Embreagens. Madesul, comércio de madeiras e materiais de construção, tudo para construção e reforma. Forro de cedrinho mesclado de primeira qualidade você só encontra na Madesul. E na Madesul, a pedra, o cimento e a areia também tem preço especial. Madesul, na Avenida Tupi 5405, no bairro Santo Antônio. Orçamentos e pedidos 3223-3582. Chante Bombas Injetoras. Garante o bom funcionamento de veículos diesel. Serviços em bombas injetoras, turbinas, picos injetores, injeção diesel e elétrica em geral. É a única autorizada Bosch Diesel da região e autorizada turbinas Master Power. Scanner de diagnósticos e profissionais treinados na fábrica para oferecer potência e economia na medida certa. Chante Bombas Injetoras. Neste nome você pode confiar. Avenida Tupi, 6911, saída para Mariópolis. Fone 3223-5180. WhatsApp 99125-8200. Cidade, a rádio que faz parte da sua vida. 6 horas. Rádio Cidade. ZYJ 265, 1360 kHz, 10 mil watts de potência. Estúdios, na Rua Guarani, 829, esquina com Oswaldo Aranha, Pato Branco, Paraná. Atenção, senhoras e senhores, ao toque de 8 segundos. Começa um programa voltado à informação, com credibilidade, respeito e verdade na notícia. Sem sensacionalismo, mas falando sério, sem máscaras. A opinião de quem conhece e que você aprendeu a confiar. Começa agora o programa do amigão Valmor Antônio. Seja bem-vindo. Semana nova começando, uma ótima segunda-feira, 11 de outubro de 2021 a todos. A partir de agora começa mais um programa Valmor Antônio, mais uma manhã de notícias aqui pela Rádio Cidade, com muito alto astral, que é claro, boas notícias já começam a aparecer por conta do coronavírus, e isso é extremamente contagiante e muito, mas muito bom mesmo, começarmos uma semana com zero no número de casos confirmados por coronavírus.